contato radar autorizado com a Leuva, seguindo 320. Ainda 320. 7, azul 91, 78, avisual com Boeing da Gol, que já está aí também o táxi. Segue o mesmo até o ponto de espera da pista no zero. Gente, 2, correção 97 frequência, ajuste no zero no ar. mais de bordo. 24 da Gol.